Olá, sou o Sargento, um dos editores do blog Caserna Papa Mike, aqui principalmente da área de Brasília, nosso blog. E essa é uma nova forma de interação que a gente está tentando aqui no blog, a forma de podcasts. Vamos tentar ver a periodicidade dessas nossas informações. Seria, eu acho que aproximadamente uma por semana aí, trazendo o que houve de importante na área de segurança. E trazendo também colegas novos aí de outros blogs para conversar com a gente aqui. Olá a todos os ouvintes, sou o Cabo Sempre. Estou aqui para ajudar a fomentar essa discussão aí, para tentar aí trazer alternativas para a solução dos problemas aí da segurança pública no Brasil. A gente aqui não está tentando ser candidato a presidente, nem candidato a senador para mudar as leis. A gente só de repente coloca algumas ideias, algumas coisas que estão tão na cara, parece, não, é tão evidente isso, mas ninguém faz mudar, né? A gente percebe isso, que, pô, presídio, não tem vaga, isso é uma realidade no Brasil inteiro, não tem nenhuma vaga em lugar nenhum, e ninguém faz nada, né? Acho que você estava até falando a questão de São Paulo, que parece que está implementando, construindo um presídio atrás do outro, mas lá a quantidade de presos é maior do Brasil, né? Justamente, acho que o problema aí passa pelos três poderes, todos eles têm culpa, tem sua parcela na culpa, e a gente, como está na linha de frente, somos policiais militares, a gente percebe que é mais fácil para a imprensa olhar só para a polícia que está ostensiva, que está na rua, e falar que todos os problemas são decorrentes do mau policiamento, do policial que não está na rua, que não consegue prender o bandido. Na verdade, se a gente for comparar, eu acho que nossa polícia é bem efetiva, do Brasil todo, em relação a isso. Todo mundo, na verdade, quer ser especialista em segurança pública, né? A gente tem até um programa aqui no DF que o amor do comentarista, do especialista em segurança pública, é que tem a Cosme Damião. Cosme Damião, pra quem não sabe, é aquela duplinha de dois policiais na rua, né? Agora, qualquer policial, qualquer pessoa que tem um mínimo de conhecimento na área policial, sabe que a pior maneira de policiamento, a que cobre menor área, que tem a menor área de abrangência, a mais ineficiente forma de policiamento, é a duplinha Cosme Damião. Então, a gente tem uma violência exacerbada hoje em dia, e você tem esses pseudo-especialistas em segurança pública que ainda conseguem atrapalhar mais o nosso serviço, porque dão ideias loucas, e alguns governantes ainda ouvem essas ideias loucas e vão implementando uma atrapalhada atrás da outra, que só faz piorar essa crise de segurança que o Brasil inteiro passa hoje em dia, né? Isso traz a mente a falta de técnicos especialistas que são ouvidos pelo governo, em detrimento a simplesmente o que um especialista fala ou o que uma televisão fala, pensando aquilo, a televisão, ser o melhor para a cidade. Mas quem sabe o que é melhor para a cidade são as pessoas que têm conhecimento para isso, e muitas vezes essas pessoas são as que são menos ouvidas, até pelo, digamos, acúmulo de cargos políticos na administração pública. Isso faz com que poucas pessoas que conhecem a questão a fundo estejam na linha de frente da briga contra o crime. A gente hoje não tem, a gente tem poucos cargos técnicos, né? Realmente a questão política, ela manda muito por aqui. E não só a questão política manda muito, mas o que faz barulho, o que dá ibope, por exemplo, essas nossas ONGs, centenas de ONGs que não param de mamar nas tetas aí de governo com solicitação de verbas para... Essas ONGs são as primeiras a criticarem. Por exemplo, a gente falou de São Paulo, que está se construindo presídios. Ele fala, para que construir presídios? Nós temos é que reinserir o criminoso na sociedade, né, para que ele seja um cidadão de bem. Porra, o cara roubou durante 30 anos da vida dele, foi um ladrão, foi um sem vergonha. Aí você acha que o cara ficar preso no presídio vai fazer ele virar um cidadão exemplar, um trabalhador de uma hora para outra? Presídio, acho que a função do presídio não é essa. Pode até tentar ajudar o cara se ele quiser, mas a função do presídio, numa prisão, é punir, né? Justamente, é isso que a gente espera. Eu acho que é isso que a população espera, que a pessoa seja punida. Quantas e quantas pessoas já não estão falando que Pô, você é preso para ser bem tratado, ganhar auxílio sem trabalhar. Ganhar minha bolsa, né? Tem uma bolsa presidiária também. É, se dá bem nessa situação de presídio, né? É aquilo que você falou, que é punição, tem que ser como punição. Não que a gente queira que a pessoa seja presa e seja criminoso a vida toda, não. Se ela pagar, voltar para a sociedade, ela sim pode trabalhar. Mas que ela pague. O problema no Brasil é que muitos não estão pagando. Simplesmente estão só acompanhando aí pela televisão os casos de repercussão nacional, que são os que são resolvidos. Inclusive, já escutei entrevistas de delegado do Rio de Janeiro falando que os casos de repercussão que saem na mídia são os que eles resolvem. Os outros não, né? Os outros, quem fica sem aparecer na TV, fica na mão, né? A gente percebe que aquela velha do pobre, ele se arrebenta em todo jeito. E na questão da segurança pública não podia deixar de ser assim, né? Aqui quem não mora em condomínio fechado, quem não tem carro blindado, quem não tem o filho no colégio top, onde o carro entra até lá e deixa o filho cuidadinho, tá à mercê de tudo. Hoje quem pode se esconde, quem não pode se arrebenta nas ruas, né? Quando essa violência atingir em cheio aí a classe dominante, ou a classe, a nossa elite aí, talvez a gente consiga ter mudanças significativas, porque hoje ainda está só na beiradinha. Quando começar a pegar em cheio, começar a acontecer crimes dentro dessa classe ou repercutir dentro dessa classe, com mortes, com homicídios, com situações realmente que tragam uma tristeza profunda para o meio, para a elite econômica e política brasileira, talvez a gente consiga ter mudanças significativas em relação à segurança pública. Porque o homicídio, por exemplo. O homicídio, que é o maior crime, né? Você retirar a vida de alguém. A reclusão é de 12 a 30. Aí você tem uma série de benesses que o assassino, o vagabundo, ele vai, vamos colocar pena máxima de 30 anos. É pouco, né? Não, é pouco até porque ele não cumpre, né? Ainda tem um sexto de pena, tem um... Trabalhou, criaram até uma agora... Se você lê um livro, a cada livro que você lê, você diminui sua pena. Porra, o cara mata alguém, vai pro presídio, aí ele ainda vai ganhar livrinho para ler, e cada livrinho que o cara lê, ele ainda vai diminuir a pena dele. E aí? Eu fico imaginando a situação, né? Dois criminosos na cadeia e falam... Cara... Faz três resumos pra mim aí que eu te dou um cigarro de maconha. Deve ser hilário isso, né? Então eu deixo você ligar pra sua mãe, né? Porque presídio também, aqui Brasil, presídio, celular, tem tudo a ver. A gente tem TV a cabo, a gente já vê até churrasco em presídio. Então, realmente absurdo. A gente tá falando, comentando aqui, trocando uma ideia, mas se você parar pra pensar, é absurdo você ter o que a gente tem aqui no Brasil hoje em dia. Na questão da segurança pública, insegurança pública. Eu acho que eles não tocam, o governo tenta não tratar essa questão do nosso arcaico Código Penal aí, bem antigo, né? Porque deve repercutir alguma coisa em relação aos crimes aí, a corrupção também. Crime de colarinho branco, né? Crime de colarinho branco. Porque me fala aí, qual político que você já viu preso assim, ficou 5 anos preso? Preso de verdade, né? Preso de verdade. Na vera, como a gente fala antigamente, na vera. Tô falando assim, Polícia Federal, tomando chazinho, com a imprensa na frente. Eu quero saber quem foi preso realmente aqui no Brasil, você lembra? Não. Eu não. Eu acho que também ninguém, porque eu acho que não tem. Acho que hoje a gente não tem nenhuma alguém da elite preso. Há 10 anos atrás, a gente teve um jornalista que matou a namorada, 10, sei lá, 12 anos atrás, confessou, falou com um tiro na cabeça. Foi, falou assim, eu matei, falou assim, eu matei. E ele não ficou preso. Então, se a pessoa, um réu confessa, fala, eu matei, não fica preso, aí você vê, não, porque é pau do advogado, pau do dinheiro que ele tem, tudo bem, mas não ficou preso, né? Acho que realmente é muito complicado isso aí, essa nossa legislação, nosso sistema todo, como um todo, ele é muito falho, né? Você acha que se uma pessoa rouba aí 10 milhões, 20 milhões, como o Nicolau aí, o juiz Nicolau, 30 milhões, 100 milhões, seria comparado ao crime de homicídio, por exemplo. Quantas pessoas deixaram de ir para a escola? Quantas pessoas deixaram de ter uma assistência hospitalar decente? Quantas pessoas deixaram de ter uma UTI hospitalar decente para uma pessoa da elite que cometeu um crime na administração pública, fez um rombo milionário e, infelizmente, não aconteceu nada? Isso é deprimente, na verdade. Seria um choque de ordem mesmo. Isso aí é um dia, quem sabe, né? Isso pode acontecer. Tomara que não seja do jeito difícil, né? Igual no Egito, lá o povo quebrando tudo, virando tudo da vez, mas quem sabe vai ser só essa, né, a solução para o nosso país. Bom, acho que por hoje, para esse primeiro bate-papo, a gente também não quer se alongar aí para não tomar o tempo de todo mundo, né? E a forma de interação que a gente quer também é a seguinte: propor um próximo tópico, né? Que a gente conversou também hoje sobre isso, que aqui no Brasil a gente tem a síndrome do coitadinho, né? A gente, como trabalha na rua, a gente vê muito quando você prende o marginal, prende, não estou falando bater não, porque ninguém bate, prende. Volta aquele pessoal em volta da sua prisão, nossa, coitado dele, dá uma chance para ele. Ele só fez isso porque ele não tem o que comer. Então acho que todo mundo vê o lado bom do bandido, né? Todo mundo vê o lado bom do marginal e ninguém olha para a vítima. Então, eu acho que isso também é um bom assunto para a gente levar para o nosso próximo bate-papo aí, que é essa síndrome do coitadinho. No Brasil, todo mundo tem pena do marginal, do bandido, né? Aquele bandido esperto, desde os tempos do Zé Carioca, o malandro, né? Que se dá bem em cima de tudo, e ninguém olha para a vítima. É, justamente. Então, você que é policial militar aí, tem alguma experiência que você possa passar aí, para a gente passar nos próximos podcasts aí, em relação a você ter acompanhado alguma ocorrência e a população se revoltar contra aquela prisão, mesmo depois do criminoso ter cometido um ato contra a lei, passa a sua experiência, manda um e-mail. Qual que é o e-mail? Nosso e-mail aí já está no nosso site, é o casernapapamike@gmail.com. Temos também conta aí no Twitter, tá aí no Facebook, todos disponíveis aí no nosso site, www.casernapapamike.com.br. Ok, um abraço a todos aí e nos vemos no nosso próximo encontro aí, no nosso próximo podcast. Valeu, um grande abraço, até a próxima. Até a próxima.